ela quer o seu fofeto. Ela quer dar pra bandido, ela quer o seu buceto. Ela quer o seu buceto, a jogada na minha cara. Então vou ter que levar a jogada na minha cara. Meu parceiro Júlio da Linave, ele e a Priscila. Alô Lucas, você também meu brother. Um abraço com carinho. E aí alô. Olha o meu parceiro JP, a tropa do JP. Meu amigo Safo também tá no circuito. Bota pra pipocar, meu bro. Peguei o chão, peguei. DJ Mel e DJ Lohan, os DJs referência em produção de Tecnobank no Pará. Sempre. Prepara os teus coraçãozinhos. E agora é só machucando. Se você pensa em me ver, principalmente quando vai dormir, vai dormir. Se é bobo, finge que esquecer aquele amor entre você. Não diga não, que você já superou aquele louco amor que sentia por mim. Sei que tem o meu retrato escondido em algum lugar. Você falou que é vilão. O homem tá rompendo fronteiras hoje, né, meu irmão? Pode crer! Vamos! Vem me ver, tô sofrendo, querendo seus beijos. Só depende de você, não depende de mim. Te perdoo, porque eu te amo e não vivo sem você. Deixa no caqueado, deixa no caqueado. A gente já sente o movimento, papai. Pra lá, pra cá, assim. Gostosinho, bora DJ. Vamos pra cima. 3, 2, 1, vai. Que comienza la fiesta. Seu rei das marcantes, da... aí conhece, meu irmão. Galera da segunda pop. Alô, Joãozinho! Galera da segunda pop. O Wellington Franginha, vem comigo! São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que. parabéns hoje, todinho. Vai pro nosso grande amigo Glauber. Aí, Glauber! Vamos comemorar a noite e dia! É todo seu! Eu vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é maior. Aproveita, meu amigão, vamos aproveitar! O meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia. Alô, Vitor! Maninhos das mixagens em Santa Isabel. Essa aqui é do momento, showman! Quero acordar desse pesadelo. Chama, chama. Acreditar que estamos bem. Você tá com quem hoje? Eu vou no New Age encontrar você. Vamos nessa, Ellison! DJ Ellison tocando é por emoção. DJ Ellison. Pina! Não dá mais pra esconder. Bora lá, Pedrinho! Vamos nessa, Ellison! A saudade me fez refém. Tentando dormir pra encontrar com você. A dupla SS, Silvio Solano. Não me abandona de jeito nenhum. A cidade escureceu. O meu coração adormeceu. O nosso jornalista oficial tá com a gente. Alô, Wesley Costa. O abraço do show, meu amigo. DJ Ellison. Quando tiver um tempo, dá um tempo para escuta esse áudio que eu mandei com atenção. Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você. Nem na sua relação. De quem foi a culpa, hein? A culpa não é minha, dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente, que faz lembrar de nós. Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não vi a voz. Baby, I love you. Baby, eu ainda love tu. Baby, eu ainda love tu. Nessa relação eu sei que ninguém. Simplesmente na festa mais charmosa, mais gostosa de Belém do Pará. E todo mundo sabe. É Empório! Solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta. Pra eu pegar o meu dinheiro e comer umas quatro putas. Solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta. Pra eu pegar o meu dinheiro. Um, dois, três, vai! Puta é Vuk, Vuk, Vuk, Vuk, na onda maluca é Vuk, Vuk, Vuk, Vuk, yeah. É Vuk, Vuk, Vuk, Vuk, na onda maluca é Vuk, Vuk. Solta a carta, tigrinho, vai! É Vuk, Vuk, Vuk, Vuk, na onda maluca. É Vuki, Vuki, Vuki, Vuki, yeah. Vuki, Vuki, Vuki, não, não, é Vuki, Vuki, Vuki. Rala xereca no playbar, calma vida, tá de boa. Rala xereca no laizão, calma vida, tá de boa. Rala xereca no donkey, calma vida, tá de boa. Rala xereca no ale, calma vida, tá de boa. Rala mamama, tá de boa. Rala xerequinha no coroa, porra, no coroa. Rola no coroa, porra, no coroa. Joga no coroa, porra, no coroa. Joga no coroa, porra, no coroa. Joga! Joga no coroa. Porra, joga no seu beijo, joga no coroa, porra, no coroa, joga no coroa, porra. Alô, Biase! Já viu o preço do leite, não? Tá mó caro, dá quase pra comprar uma van. Até um carro, pra que tu foi meter um filho com aquele otário? Tigre já não dá prejuízo. Um, dois, três, cruzado, otário, cê sabe que eu pago tudo no card. Minha conta gorda, suave, que eu tô vivendo meu auge. O pai te leva de nave, bebê conforto no Audi, Audi. Chama o skin, o Davi. Bora, meu parceiro Tomás! E pensa, pensa, ela ao lado do seu grande amor, obrigado, mano. E pensa, pensa, ela pede, pensa, vem, papai, vem. Ela pede, pensa, pensa, ela pede, pensa pro papai. I love you, mãe solteira, que é gostosa demais. Ela pede benção, benção, ela pede benção pro papai. Ela pede benção, benção, ela pede benção pro papai. Ela pede benção, benção, ela pede benção pro papai. I love you, mãe solteira, que faz gostoso demais. I love you, mãe solteira, faz gostoso, faz chover. Sabe que o pai te bota fortão, tá louca pra sentir a pressão, sentir a pressão. Life de artista, roupa importada, ela é minha rainha. A Juju tá na cara, olha o pique do Austrália. Ela tá dando aí. Um pra mim. Dentro da concha azul, eu vou sentar pra tu. De frente para o mar, onde você tá? Dentro da concha azul, eu vou sentar pra tu. De frente para o mar, onde você tá? Dentro da concha azul, eu vou sentar pra tu. De frente para o mar, onde você tá? Isso é o Vitor Darlete e o Felipe. Sabe que o pai te bota fortão, tá louca pra gente, pressão, sente pressão. Naipe de artista, roupa importada, ela se amarra em mim. A Juju tá na cara, olha o pique do Austrália. Ela tá dando condição pra mim. Dentro da concha azul, eu vou sentar pra tu, de frente para o mar. Acelera, acelera, acelera. Acelera, meu chame, acelera, vai. Oi, tu tá ligado, meu pau tá querendo na fia, safada, sentada de toda. Vou te socando, botando, socando, você grita rindo com a fonte botando. Vou te socando, botando, socando, você grita rindo com a fonte botando. Vou te socando, botando, socando, você grita rindo com a fonte botando. Vou te socando, botando, socando, você grita rindo com a fonte botando. Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. O fubi gostoso e fica na ponta do pé. Calma, bebê. Bagulho é louco pra todas as mulheres. Ela dança a noite toda na pista, que mulher danada ela dança. Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, bundinha e não para. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, vem, encostando. Joga a bundinha no ar. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Oi, oi, quando vi essa loirinha, confesso. Raíssa Almeida, vi, Luciane Farias, DJ Douglas DG, o Márcio Wilker, Jace também. Elton Matos. Edmar Guimarães, tentando, direto de Manaus, pode crer. Tentando, jogando a bunda, tentando, quicando, sentando. É o pique. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que quicando. É o pique. Hoje eu vou te pegar pra ser minha raposel. Bandida sedutora, ela gosta do esquema. Bota pose no bandido, sempre tá roubando a cena. E da sua boca no caro, eu vi te amo. E da sua boca... O nosso primo Felipe Gol, tá lá, meu primo! Eu já vou te socar. Fala, Batistão! E é o papo que ela fez, mano. Na minha boca, tu não vai ouvir te amo. Bandida na quebrada, bota pose no malandro. Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bom. Minha xereca sinto assim. Bora pato, bora pato. Pastel mais considerado do norte do Brasil. Pastel do Pato tá comigo. O bonde das maravilhas dançam pra valer. Cada uma das meninas tem um super poder. Eu vou chamar Carol, vem, vem a Carol. Dançando é um esculacho, deita no chão. Dança, dança, dança, dança, dança de cabeça pra baixo. Dança, dança de cabeça pra baixo. Dança, dança de cabeça pra baixo. Dança, dança de cabeça pra baixo. Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo. Agora pra esculachar, eu vou chamar a Thalia, que é puro talento, que é pura cultura. No quadradinho, na quebradeira pura. Olha, olha, olha. Quando faz? Vem quadradinho, quadradinho, quadradinho. Vem quadradinho, quadradinho, quadradinho. Vem quadradinho, quadradinho, quadradinho. Vai, quebradeira, quebradeira. Vai, quebradeira, quebradeira. Vai. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Vai! Joga! Pro lado. Pro outro. Olha o bonde. Faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga. Joga a bundinha. Te solta, fofão! Vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. Quero ver essa balsa amanhã, como é que não vai ficar. No terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica, quica, pica, pica, pica, quica, pica pra você. Quica, pica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessas. Quica em mim, pereca. Sarra em mim, pereca. Pula em mim, pereca. Sarra em mim. Bora do mais. Dança em mim, pereca. Pra cima, pai. É aqui na frente que eu quero te ver, meu. Me volte. Oi, oi, oi. Ela é bonitinha, ela tá querendo. Ela faz carinha e joga o cabelo. Penélope, charmosa. Joga pra mim, mas tem que ser de costa. Penélope, charmosa. Embrasadinha, não quer mais ir embora. Penélope, charmosa. Sentou pros cria e gostou na onda. Tira eu de lado, bota forte, mete marcha. Me sai em cima da moto, acelera tu não grava. Tira eu de lado, bota forte, mete marcha. Me sai em cima da moto. Acelera, tu não é o bravo. Dança da motinha. Dança só da motinha. Bonde, bonde das oncinhas. Bonde das oncinhas. Bonde das oncinhas. Bonde, bonde das oncinhas. Bonde das oncinhas. Oi, oi, oi, vai! Senta de noite, senta de noite. Senta de noite, abre a perna de dia. Senta de noite, ela senta de noite. Ela senta de noite, abre a perna de dia. Bonde, bonde das oncinhas. Bonde das oncinhas. Bonde, bonde das oncinhas. Bonde, vai LP, manda pra eu ela. Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha boca. Vai, menina. Ai, que delícia. Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha garota popozo. Vai! Mexe, mexe, vai! Segura o rolo compressor. Com todo vapor. Vai, garota popozuda. Mexe, mexe, meu amor. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, meu amor. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, meu amor. O nosso ritmo é esse aqui. O nosso ritmo é esse aqui, ó. É por isso que eu pego e vado. Vem, vado, vem. Vado, vado, vado, vem. Vado, vem. Vado, vado, vado, vado. Catuca, catuca ela. Catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca,

Antônio. Trinidad Família Pitch, alô Marcelo. Marcelo Barradas, da companhia do Savito, dos Balões. Tamo junto, meu irmão. Rafael Siqueira, da família Pitch também. Tá todo mundo aí junto e misturado. O Wallace hoje vai ficar perturbadinho. Olha o meu parceiro, mano. O nosso vereador de Marituba. Esse é o pique, hein? Homem voltou, hein? Pique, quem? Que é isso, hein? É o DJ Alisson. Eu gosto muito, hein? Eu gosto muito, hein? Pique funk, pique funk. Eu vou mandar um refrão, não preciso de citar. Vou mandar um refrão, não preciso de citar. E cruadão de uísque no modo pitch. Não vi hoje o céu nem o sol. As nuvens e chuva não trazem pra... Eita, meu professor Kleber! Não a vi sorrir como só você faz. Bailando, né, pai? As nuvens de chuva não trazem prazer. Oh, oh, oh, oh. O show vem! Um passinho que só você sabe, professor! a ver, tu não dorme mais, é 24 horas, meu irmão. Ligado em Sapo! Vai pegando a tua menina e dançando assim, ó. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual quando eu te conheci. O que, que ele fez pra você? Me traiu, do meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Separar você de mim não vai. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual quando eu te conheci. Me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar. Conquistar é uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Você não deu. Olha o homem, alô! Ele tá mais baiano do que paraense ultimamente, né, rapaz? O que te ofereci eu jamais. E aí, Clubinho Leão! Mais louco e lindo. Olha o Rafael Oliveira aí com a gente também! Já existiu. Você, você! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Carina Bem 10, você, o Júnior Marciano também tá aí com a gente, o Tribo Show, Felipe Palmeira, a galera de Barca Arena, muito obrigado! Se você quiser partir, às vezes a distância ajuda. Ellison. E essa tempestade um dia vai acabar. Ellison. Ellison. Meu amigo Pretinho, a gente andava da cremação, da cavonice. Nas horas lindas que passamos juntos, a gente só queria amar e amar. E hoje eu tenho certeza. Show me! A nossa história não termina agora. Pois essa tempestade um dia vai acabar. Canta e viaja! Os Multimarcas, aquele abraço, junto com o Zé da Joia. E a galera dos mototaxistas também. Fechadão, Goiê! E o meu amor é imensidão. Eu não quero mais. O quê? Cansei de chorar. Se eu te magoei, foi sem pensar. Me entreguei demais. Bora, Savito. Tá feliz da vida, papão na final, né, meu irmão? Me perdoe. Alô, mandou! Márcio Cante. Um simples olhar, eu me apaixonei. O amor aconteceu entre você e eu. Onde? Onde? A brisa do mar. Bacana, as marcantes, é isso. Ela faz você viver uma emoção extremamente diferente, meu showman. Se eu bebi, não foi por causa de você. Pode quê? Posso chorar. Bora, Kleber! Se eu chorei, me deu vontade de chorar. O showman do Pará. Tô pensando que ainda sofro por você. Se o quê? O meu amigo Biasi lá do Xereca City. O cara que explodiu tudo. Havia show no último sábado junto com o showman. Segue a sua estrada. Eu já te esqueci. Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho pra seguir. E o sapo viajando, papai. Quarta-feira que vem tem a final da Copa Verde. Todo mundo aqui no Empório depois. Entre nós existe amor que agora se perdeu. Você me magoou, desfez os sonhos meus. Eu te pedi a gritos, volta aqui amor, vamos conversar. Você lembra dela, vovô? Talvez existisse amor que é verdade um pouco, mas tenho que aceitar que você foi embora. Deixou aqui quando meu coração queria. Ele disse chamei, mas é só hoje. Hoje me sinto tão só depois daquela briga que acabou com tudo que eu sonhava. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui me amando até o final. E agora eu consigo entender. Se não me toca é porque não me quer. Agora eu consigo entender que hoje eu sei que tem outra mulher.